Graças, paz, amém? Glória a Deus, que bom poder estar aqui nessa manhã. Quero te convidar a abrir aí no livro de Rute, capítulo 1. Deus tem falado comigo nesse texto, em alguns textos do livro de Daniel, que eu estou estudando, o livro de Daniel, alguns textos também de Gênesis e Apocalipse. Mas essa palavra me impactou muito, né? Campus Online, Graça e Paz também, Deus abençoe. Rute capítulo 1, versículo 8 em diante. Nós vamos ler alguns versículos e o título dessa ministração, nunca Deus tinha me dado primeiro o título e depois a palavra. Ele sempre me dava a palavra primeiro e depois o título, né? E o título sempre uma batalha para sair o título. Mas essa palavra não. Deus primeiro me deu o título, né? Falando sobre passos de decisão. E passos de decisão é algo muito desafiador. Um passo de decisão que me chama muito a atenção quando eu leio sobre esse homem, quando Deus visita ele, que é Abraão, né? E fala com ele: sai da tua casa, da tua parentela, para uma terra que eu ainda vou te mostrar. O que que Abraão faz? Sai, fala, sai. Você sairia? Sai da tua casa, né? Sai, Esther, do teu apartamento, né? Para uma terra que eu vou te mostrar. Ou seja, sem endereço. Passos de decisão. Ele foi. E assim o nosso Deus foi cumprindo todas as promessas na vida de Abraão. Outro homem que também me chama muito a atenção é Moisés. Passos de decisão também. Quando Deus vem, visita ele na sarça, propõe a ele, ele ainda dá uma, né, uma balançada, não sou digno disso, não sei falar. E aí ele é direcionado e ele toma passos de decisão. Só que essa mulher, Ruth, ela me impacta muito. Tem outros, né, passos de decisão dentro da palavra que me impacta muito pessoalmente. Daniel, por exemplo, é um exemplo surreal. Sadraque, Mesaque e Abednego, então, né? Eles são assim muito poderosos nesse passo de decisão. Não vou me curvar, não vou me prostrar, não vou me colocar. Eu amo meu Deus e eu vou continuar adorando o meu Senhor. Pode me jogar na sarça, não, né? Pode me jogar lá na fornalha, pode fazer o que quiser, pode me jogar lá na cova do leão, pode fazer o que quiser, porque eu só dou passos na presença do meu Senhor. E passos de decisão no último domingo do ano de 2024 é essencial. Porque a gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente. Você não sabe o que vai acontecer na sua vida daqui para frente. E o que eu tenho para você hoje, irmãos, não é somente a palavra dita, mas é uma palavra profética. Deus mandou eu falar essa palavra com você. Eu vou repetir. Deus mandou eu falar essa palavra para você. Eu estava ali sentada, meu coração não estava batendo aqui, não. Estava batendo aqui. Quando bate aqui, é um problema. Que eu falei: Deus, acalma a minha tempestade. Né? Porque é uma palavra profética que vai mudar, se você fizer o que Deus está direcionando, que se eu fizer, a nossa vida vai dar um boom de mudança. Só que passos de decisão dependem muito da nossa mente. Nós não conseguimos tomar passos de decisão, sendo que a nossa mente ainda está agarrada a 10, 15, 20 anos atrás. Você não consegue tomar passos de decisão assim. Só que Ruth, num impacto muito grande, abre aí sua Bíblia comigo. Ruth, capítulo 1, versículo 8. Aconteceu, no começo do capítulo, já acontece muitas informações, né? Noemi vai com seu marido, seus filhos, para a terra, para uma terra que, né, que estava lá, Moabe, tinha pão, tinha todo o sustento, eles saíram da terra deles para lá. Chegando lá, o que aconteceu? Morreu o marido, morreu os filhos. Ficaram três mulheres viúvas, né, Noemi e suas noras. Versículo 8, está dizendo assim: então Noemi disse às suas noras: vão, retorne cada uma de vocês para a casa de sua mãe. Que o Senhor seja bondoso com vocês, como foram bondosas cada qual com seu marido e comigo. O Senhor conceda que cada uma entregue segurança no lar de outro marido. Em seguida, deu-lhes beijos de despedida. Elas, no entanto, começaram a chorar alto. E lhe disseram, não, voltaremos com a senhora para junto do seu povo. Noemi disse, porém disse, voltem minhas filhas, por que viriam comigo? Acham que eu ainda poderia ter filhos que pudessem casar com vocês? Que era, né, a tradição. Voltem minhas filhas, vão embora. Estou velha demais para ter outro marido. Mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse essa noite e depois desse à luz filhos, vocês esperariam até crescessem? Ficariam sem casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. Queridos, você está no meio da decisão. E aí você escuta um discurso desse aqui. Não vá comigo, não faça isso. A terra lá é diferente, né? Tudo era um não. Noemi foi falando não para isso, não para aquilo outro, não. E eu fiquei imaginando a cabeça de Ruth, Renata, olhando a situação, né? Olhando a decisão, se tomo, se eu não tomo, né? Orfa ficou ali também, e elas eram mulheres que não eram, né, criadas dentro daquilo que Noemi foi criada, que dentro da palavra não eram assim, mas só que Ruth ouviu, viu exemplo. E eu quero te fazer uma pergunta. Quantas vezes, irmãos, tem irmãos aqui que são servos desde o ventre, são filhos escolhidos no ventre, foram nascidos e criados, quantas vezes o pai, o teu pai, que é poderoso demais, já disse que vai fazer isso, isso e isso? Quantas vezes? Fala, milhões. Milhões de vezes Deus nos dá a certeza que Ele está. Milhões de vezes Deus nos dá a certeza de que Ele faz. Eu acredito que Ruth ia ouvindo Noemi falando da grandiosidade, né? E escutando os conhecimentos da palavra. E Ruth foi tomando aquilo. Foi tomando aquilo, foi tomando aquilo, foi tomando aquilo. Só que Deus tinha um plano com ela. E Deus tem um plano contigo. Vou repetir. Agora já são 11h38, pode falar um pouquinho mais alto. Porque no culto de 8 horas a gente dá uma amenizada, né? Deus tem um plano contigo. Eu vou te dar uma outra notícia, boa, para você se alegrar, amém? Deus tem um plano com a sua família inteira. Ah, pastora, tu não sabe como é que é lá. Tu também não sabe como é que é a minha. É uma bênção. Não, graças a Deus, a maioria está já no caminho do Senhor, né? Graças a Deus. Mas Deus faz, irmãos, porque o plano é dEle, não é meu. E eu fiquei imaginando Deus falando, Ruth, chegou a hora. Chegou a hora porque eu vou fazer de você uma geração imensa. O seu coração, Ruth, não é mais moabita. O seu coração não está mais 30, 40 anos atrás. Né? Aquilo enraizado. E mesmo que às vezes a gente seja servo, querido, às vezes o nosso coração ainda está enraizado em situações que aconteceram há anos atrás. Eu, às vezes, fico ouvindo as histórias da minha família e fico ouvindo a minha mãe e a minha tia falando. Eu falei, ah, vocês ainda estão lá atrás, hein? Brinco com elas, né? Não estão, não. Fala, não, porque isso marcou muito a gente, né? Porque antigamente o negócio era estreito, não era? Você que tem mais de 40 anos, o negócio era muito estreito, irmãos. A educação era estreita, o negócio era sério. E aí Ruth foi ouvindo todo o conhecimento de Noemi. Noemi falou tudo isso aqui, foi um discurso. Não vão comigo. Eu vou embora e vocês vão ficar na terra de vocês. Vocês não vão comigo. E o coração de Ruth já batendo, dizendo assim, eu não vou. Eu vou viver passos de decisão para o novo que Deus tem para mim. Eu vou viver o que Deus tem para mim, porque o que Deus tem para mim é novo. Ruth não sabia o que ia acontecer na outra terra, mas ela tomou passos de decisão. E eu quero falar uma coisa para você, querido, quando a gente está para tomar passos de decisão, o inimigo arruma uma embolação na nossa cabeça. Tem gente aqui que a mente, ela não processa assim, tipo, esse pedaço, não. A mente processa milhões de pedaços ao mesmo tempo. Ou seja, tu não sai do lugar. Porque a tua mente não processa, na verdade, não processa. Você está com muita coisa sobrecarregado. Mas fala para quem está ao seu lado. Deus tem um plano com você. E você não pode abrir mão disso. Fala para ele. Você não pode abrir mão desse plano. Amém? Pastora, cheguei no dia 29 de dezembro de 2024 morto. Vamos embora se ressuscitar é hoje. Agora, nesse exato momento. Porque Deus está dizendo que tem um plano com você. Tem um plano com a sua família inteira. E você precisa dar passos de descer. Não pode voltar para trás. Olha que beleza. Fala para o irmão que está do seu lado. Se tu voltar para trás, dá um passinho para trás, Deus te pega e coloca para frente. Amém? Glória a Deus. Então, Ruth, ouvindo tudo aquilo, irmão, sinceridade, tu está ali, né? Viúvo ou viúva, ou houve muitas circunstâncias, a pessoa está dizendo, não vai comigo por causa disso, não vai comigo por causa daquilo, não vai comigo. A pessoa está falando só coisa ruim. Tu iria? Sim ou não? Quem não iria dar glória? Nossa, quanto glória animada, né? Né, pastor? Irmãos, quando a gente começa a ouvir muita notícia de desgraça, tu vai no lugar que tem desgraça? Não vai, irmãos. Por quê? Porque o nosso eu humano tem medo. O que o órfão fez? Nós vamos ler aqui. Ela falou, eu não vou. Mas Ruth fez o quê? Eu vou. Sabe o que Deus está dizendo aqui hoje? Eu preciso que você vá. Aleluia. Eu preciso que você vá. Eu preciso que você avance. Eu preciso que você dê passos para chegar onde eu quero que você chegue. Deus não mandou sentar. Deus não mandou descansar. Sangue de Jesus tem poder, né, não? Queria tanto uma rede preguiçosa para deitar, meu Deus. Mas pastor Guto não deixa, não. Brincando, brincadeira. Não é bom descansar? Não, quero fazer mais nada, não. Chega. Ai, enjoei. Não. Fala para o irmão que está do seu lado. Passos de decisão. Fala dentro do olho dele. Porque Deus... Não, com essa tristeza toda, não. Vamos profetizar, vamos lá. Porque Deus... tem algo extraordinário para fazer nesse lugar que você precisa chegar. E nós vamos ler aqui, porque tem gente que está meio que vai, que não vai. Tem gente que nem fez como Orfa fez, voltou para trás, voltou para o povo dela, para os deuses dela, e nem fez também como Ruth, né, que foi vivenciar coisas novas, grandiosas, poderosas, tremendas. Não, tem gente aqui que estagnou. Tem gente que está me assistindo que estagnou. Ficou. Eu estagnei porque eu quero ver o que vai acontecer. Não vai acontecer nada, irmão. Você vai ficar olhando. Né? Vamos lá, vamos continuar lendo. Versículo 14. Novamente começaram, depois de todo aquele discurso, né, de Noemi falando, não vai, eu não tenho filhos mais para vocês. Enfim, ela fez um discurso poderoso. Noemi novamente começaram a chorar alto. Depois Orfa deu um beijo de despedida na sua sogra. Orfa falou, o quê? Eu vou, ó. Né não? Quando você vê muita dificuldade, o que você faz? Fala, não vou. Não quero, me dá trabalho. Tem gente que não gosta de trabalho. Tem gente que não gosta de mudança. Se tiver que mudar o percurso de onde você passa, você não passa. Você entende? Se tiver que mudar um pouquinho só assim o móvel da tua casa, tu não gosta, porque te incomoda. Mas o nosso Deus é Deus de novidade. De vez em quando vem uma mudança assim, ó, que tu fica meio perdido, pensando assim, meu Deus, o que eu vou fazer agora? Ele fala, não, eu estou mudando. Estou mudando para você avançar. Estou te sacudindo para você ir mais um pouco adiante. Estou trazendo algumas situações que vai te incomodar realmente para você ir adiante, não para você retroceder. Eu estou trazendo algo que vai trazer um incômodo dentro da sua alma, do seu espírito, para você ir adiante e não voltar. Não paralisar, mas sim avançar. Fala, eu preciso. Eu preciso. E quem é muito inseguro, quem é muito medroso, quem questiona tudo, irmãos, demora 30 anos para dar um passo. Tu conhece gente assim? Eu gosto muito de mudar. Mudar de casa, mudar... né? Eu devo ser alguma coisa assim, bem nômade. Glória a Deus. Né? Eu já estou doida para mudar. Mudar de casa, mudar de país, mudar de tribo de Israel. Nós moramos, a minha família moramos aqui em Petrópolis, em 9 bairros. 9. Meu avô, aqui em Petrópolis, meu avô montou o guarda-roupa na época que nós fomos morar em Nova Iguaçu. Beleza, né? Passamos em Nova Iguaçu, Brasília, coisa linda. Não estou te falando? Igual tribo. Quando montou o guarda-roupa fez assim, ó. Não aguentava mais não, irmão. Mudança, mudança incomoda, não incomoda? Fala para o teu irmão que está do seu lado, mas é necessário para você sair, fala, para você sair da sua zona de conforto. É bom ficar confortável, não é não? É maravilhoso, mas o nosso Pai é tão poderoso que Ele fala, vai sair ou não vai? E tem hora que Ele arruma coisas sobrenaturais e tu fala assim, isso deve ser coisa do inimigo. Né? Mas não é não, irmãos. É dEle. Porque Ele quer que você avance. Eu creio que todos nós que estamos aqui hoje, quem está no campus online, né, quem ainda vai assistir, vai viver coisas extraordinárias pelo poder que é no nome de Jesus. Coisas lindas no nome de Jesus, amém? E aí, depois órfão despediu, né? Mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou, veja, sua cunhada está voltando para o povo, para os deuses dela, volte com ela. Ruth, porém, respondeu, não insista comigo para que te abandone, que não mais te acompanhe. Aonde fores, o que, que ela falou? Aonde repousares, o teu povo e o teu Deus, aonde morreres, tu falou até baixinho, né? Onde morreres, não morrereis, eu não. Isso é contigo, ficar e pôs sozinho nessa luta, né? E ela falou, morro contigo. Ela queria ou não queria viver algo novo, irmãos? Ela estava ou não estava cheia para viver algo novo? Sim, você está? Nossa, irmãos. Você está? Fala amém, fala amém. Com fé. Né? Porque às vezes nós não estamos, mas a gente precisa profetizar que nós vamos ficar. E ela colocou aqui, ela falou, colocou não, ela falou, onde morreres, morrerei ali, serei sepultada. Senhor Deus e Pai, que o Senhor me castigue com todo o rigor, se outra coisa, não há morte me separar de ti. Uau! Não era uma mulher que vinha no culto de 8, 10 e meia, escola dominical. Não, mas ela ouvia as coisas que Noemi falava. Ela assimilou e ela devia pensar assim, eu quero viver esse poderio desse Deus aí tão maravilhoso. Deus tem muita coisa ainda para fazer na nossa vida, irmãos. E às vezes a gente acha que é o fim. E não é o fim, é o começo. Você consegue visualizar que é um começo? Mesmo ainda o negócio estando meio... né, que às vezes está meio obscuro, ou está meio sem sentido, mas o Senhor está dizendo, você vai viver novos começos. Essa mulher não sabia para onde ela ia, né? Não conhecia a terra, não conhecia o comportamento, só o comportamento de Noemi. Ela não sabia o que ia acontecer na vida dela. Mas ela escolheu dar esse passo de decisão para uma mudança de vida. Quanto tempo? E às vezes eu faço essa autoavaliação comigo. Quanto tempo eu fico vivenciando a mesma coisa, a mesma coisa, a mesma coisa? O mesmo conflito, o mesmo medo, a mesma insegurança. Quantas vezes a gente fica amarrado num negócio pequenininho? Por exemplo, se te amarrarem nesse óculos aqui, esse óculos te segura? Sim ou não? É, mas só que tem gente que fica amarrado num negócio desse tamaninho aqui, que não segura. Mas aí tu fala assim, como é que eu vou fazer para sair? Aí Deus te traz no culto de 10h30 para dizer, dá passos de decisão. Porque o passo que tu der, eu vou na frente. O passo que tu der, eu vou à frente. O passo que você der e fala assim, Deus, eu estou aqui. Eu vou fazer, eu vou realizar, né? Eu quero vivenciar isso que o Senhor tem para mim. É muito poderoso, irmãos. Quando eu me converti, vai fazer 23 anos agora em fevereiro. Dia 25 de fevereiro faz 23 anos. Um ano de igreja. Eu já contei isso aqui em alguns cultos, eu não sei se eu contei. Eu acho que nesse aqui eu não contei, não. Um ano de igreja me convidaram para pregar. E aí eu falei, tá. Preguei. 4 pessoas se converteram. Aí eu me animei, né? Aí eu falei, eu vou viver disso. Falando. E não foram só 4 pessoas assim que eu não conhecia, não. Minha irmã, meu cunhado, a sogra da minha irmã. Glória a Deus, né? E a minha vizinha. Minha irmã está na presença de Deus até hoje. Meu cunhado também até hoje, graças a Deus. E a palavra que Deus me visitou foi essa. Sai da sua parentela. E que eu ficava olhando a Bíblia, eu falava assim, que coisa sensacional, gente. Porque eu estudava psicologia na época. E eu gostava muito, eu já falei isso aqui, de Freud. Eu achava Freud sensacional, irmão. Freud era o cara. Mas aí, quando eu comecei a estudar a Bíblia, eu falei, ih, tem um cara que é um pouquinho maior do que Freud, né? Aí depois, lógico, né, o nosso Deus, ele é muito maior do que Freud. E eu falei assim, não, eu quero vivenciar isso aqui. O que a Bíblia nos ensina, o que a palavra nos ensina, é avançar, não retroceder. É ir adiante, não voltar para trás. É prosseguir. Entendeu? Ah, pastora, mas tu não tem medo? Muito medo, irmãos. Muito. Muito. Tem gente que fala assim, ah, parece que é natural. Não é natural, não. As pernas tremem, os negócios dão uns negócios assim na cabeça de vez em quando. E agora com 45, que aí voa assim, ó. Pá! Tem dia que eu não sei nem onde eu estou. Né? Mas só que o nosso Deus é poderoso. Ele foi falando comigo, e eu quero te incentivar a vivenciar isso, se você já vive, glória a Deus. Né? Ele foi falando comigo, faça isso, e eu ia fazendo. Faz aquilo, eu ia fazendo. Obedecendo cada etapa. Qual é a etapa agora? Passos de decisão. E esses passos de decisão não é só no âmbito você como servo, filho do Deus Altíssimo, não. Isso em todas as áreas da sua vida. Fala para o irmão que está do seu lado, chegou a hora de arrumar a casa para viver algo extraordinário no ano de 2025. Amém? Fala agora para o irmão que está atrás de você, na sua frente, fala para ele, prepara, chegou a hora de vivenciar coisas extraordinárias, poderosa, maravilhosa. Não fique na sua zona de conforto, porque Deus vai te tirar dela. Eu gosto muito de dizer que Deus pega a gente na esquina. Né não? Pega a gente ali na esquina, se tu fala assim, não quero não. Chega ali, ó, ali na esquininha ali, ele fala, tu não quer não? Ah, tu quer sim. Quer sim. Quanto tempo, irmãos? Nós estamos rindo, né? Há quanto tempo Deus vem falando, vem ministrando, vem profetizando, vem te protegendo, vem te blindando, vem falando com a sua casa, com a sua família, quanto tempo? E hoje ele está dizendo, tome uma decisão. Porque aqui eu acredito que elas chegaram no meio de um caminho, eu imagino que seja assim, tá, irmãos? Não está escrito isso aqui na Bíblia, não, tá? Eu imagino. Que elas chegaram no meio de um caminho, estavam as três decidindo, vão para onde? Noemi já sabia para onde ela ia, Ruth no coração dela também, e Orfa meio lá, meio cá. Quando Noemi começou com o discurso, o que ela fez? O que ela fez, irmão? Pastor Guto falou que eu posso ficar até 7h30, não tem problema não. O que ela fez? Foi embora. E ela tinha a oportunidade de viver algo. Quantas vezes você ficou parado assim, ó, com oportunidade de estar lá na frente o negócio, com oportunidade de você viver algo extraordinário, você não saiu do lugar. Aí depois, quem saiu do lugar que estava junto contigo naquele meio daqui, da decisão, tu falou, o que esse irmão está fazendo lá na frente já? Ai, ai, ai. Deus gosta só dele. Não, oportunidade estava para você também, querido. Fala para o irmão que está do seu lado. Oportunidade é para você também. E essa oportunidade Deus está dando hoje. Aleluia. Essa oportunidade Deus está dando hoje, Eva. Pelo poder que há no nome de Jesus. A oportunidade para avançar. Às vezes é uma porta de emprego que tu tem, morre de medo. Ah, mas e se me chamar para entrevista? Se chamar, chama. Vai. Ah, mas eu não sei falar. O que precisa falar? Vai. Não abriu? Vai. Oportunidade. Oportunidade. Passos de decisão para chegar onde Deus quer que você chegue. Se você tem intimidade, faça isso. Se você não tem, não faça isso. Se tiver alguém da sua família, melhor ainda. Garra na mão dele assim, ó. Pega assim, firme. Garra na mão dela aí, da família. Se for alguém, né? Se você tem intimidade. Se você não tem, não faz isso não. Mas declara para você mesmo. Fala assim, nós vamos avançar. Fala. Fala um pouquinho mais alto. Nós vamos avançar. Não vamos ficar paralisados com tudo que nós estamos vendo. Mas nós vamos avançar. Seguir adiante. Fala. E chegar na terra que tem pão, que tem bênção, que tem movimento de Deus, poderoso para as nossas vidas. Agora firme, mas firme. Alguém pode botar a mão no ombro do nosso pastor, por favor? Para ele receber? Isso. Para ele não ficar sozinho, né? Fala assim, 2025. Passos de decisão. E tudo que eu estiver com medo, Deus vai trabalhar em mim. E eu vou avançar. Amém? Você recebe essa palavra? Deus é bom ou não é bom? Poderoso ou não poderoso? Porque o inimigo das nossas almas, você vai sair daqui hoje, sabe o que ele vai fazer? Daqui a 2 dias, 3 dias, 4 dias, não sei quantos dias, ele vai falar assim, ah, mas não vai, avança não. Tudo a mesma coisa. Aqui vai começar o ano de 2025 daqui a 3 dias? 3, né? 3 dias. Ih, não, a mesma coisa. É mentira. Porque o que Deus tem para a nossa vida é muito poderoso. O que Deus tem para fazer na sua casa é muito poderoso. Só que, irmãos, esse passo que essa mulher tomou mudou o corpo dela, a mente dela, o espírito e a alma. Pastor, então acho que eu não estou muito preparado, não. Avance e vai se preparando. Deu um passo? Prepara. Deu outro passo? Prepara. Ou, se você estiver com muita insegurança, prepara antes de dar o passo. Mas dá o passo. Mas tem que se preparar. Corpo, mente, alma e espírito. Porque não adianta o corpo estar assim, ó. Estou animadão. Se a alma não está. Vai chegar no meio do caminho, o que, que tu vai fazer? Você mesmo vai se... Como é que é a palavra? Isso é uma palavra bonita. Sabotar. E aí a pessoa fala, mas tu não estava avançando? Fala, ah, não, mas eu sei. Estou com uns negócios. Você entendeu? Prepara tudo. Porque é um conjunto. Não tem como se não for um conjunto. Pastor, então eu preciso de ajuda. Peça ajuda. Não fica sozinho. Você precisa e eu preciso dar esses passos para que algo aconteça pelo poder que há no nome de Jesus. Deus tem algo lindo para realizar. Deus tem algo lindo para fazer. Feche seus olhos. Eu já estou finalizando. Curva sua cabeça. E eu queria que você falasse com Deus, porque eu não sei como que você está. Não sei como que você chegou nesse último domingo do ano. Não sei. Mas de uma coisa eu sei, que essa palavra, Deus está ministrando aqui hoje, nesse culto de 10:30, porque tem uma necessidade, porque muitos pararam, ficaram parados, não avançaram para onde deveria avançar e nem retrocederam, pararam. Porque a dúvida, o medo, a insegurança não deixou, não permitiu que você avançasse. Mas só que tem um plano. Como o pastor falou aqui, o nosso ano de 2025, ele já está feito. Ele já está realizado em Deus. Os nossos dias do ano de 2025, eles já estão projetados. Eles já estão organizados. E Deus está dizendo para mim, para você hoje, o nosso Pai querido está dizendo, eu só quero que você dê esse passo de decisão. Não protele mais. Eu te chamei para algo tão poderoso. Eu chamei a sua casa para algo tão poderoso. Eu chamei você para vivenciar coisas tão poderosas, tão extraordinárias, experiências tão extraordinárias. Eu ministrei sobre você, te presenteei com dons, talentos, aleluia, oh, aleluia, dons e talentos eu te presenteei, assim diz o Senhor, porque eu preciso que você avance. Ruth avançou, deu passo, e quando aquela mulher deu o primeiro passo, eu acredito que o coração dela se alegrou tanto, porque ela estava rumo a uma mudança completamente da história dela. E às vezes você está sentado aqui, você vem nesse culto de 10h30 há um tempão, você assiste o culto de 10h30 já há um tempão, ou você vem no culto de 8 horas, mas hoje você vem no de 10h30, enfim, e você não conseguiu ainda, em todas as áreas da sua vida, você ainda não conseguiu discernir o que tem que acontecer. Mas hoje Deus está dizendo, dá o passo que eu dou o passo contigo. Avance, porque eu vou avançar contigo. Aleluia! Oh, Rabada canta, Rabalabalabas. Dá o passo, porque eu já projetei. Eu já movimentei, eu já trabalhei, eu já cuidei. Então dá o passo. E se alguém falar contigo, não faça isso. Não avance. E tem algo que Deus está falando no meu coração. Tem algumas propostas muito poderosas, mas não estou falando no âmbito de igreja, não. Estou falando no âmbito de emprego, de negócio, de vida pessoal. Tão poderosa. Que você não avançou, já tem 20 anos na mesma situação, 15 anos na mesma situação. Ruth olhou e falou assim, eu vou. Eu acredito que Ruth foi preparada durante anos para isso. Deus já te preparou durante tantos anos para viver isso tudo. 2025 está chegando. Mas esse passo de decisão tem que ser hoje. Para você avançar. Para sua casa avançar. Às vezes um passo teu hoje, toda a sua família avança. Um passo seu hoje de mudança. Mudança no falar. Mudança no seu comportamento. Um passo de mudança. Muda toda a história. Mas pastora, eu nasci assim, eu vou continuar assim. Não, querido, não, não. Tem um trabalhar do nosso Pai em você e em mim. Nós precisamos mudar dia após dia. Crescer dia após dia na presença dEle. Aleluia. O ministério de louvor vai se chegando. E eu queria que você se colocasse de pé. Eu quero chamar você aqui à frente. Nós vamos terminar aqui na frente. Irmãos, toda vez que Deus me dá essa palavra, me incomoda muito, porque eu sei que Ele vai me pedir algo. Algo muito sério. Que eu preciso abrir mão. E é muito difícil abrir mão, irmãos. Ruth abriu mão da terra dela. Ruth abriu mão dos princípios dela. Ruth abriu mão de viver algo na terra dela mesmo como segurança, né? Ruth abriu mão dela mesma, da vontade dela. Mas ela já estava sendo trabalhada. Quantos anos você está sendo trabalhado? Quantos anos você está na caminhada? E hoje Deus está dizendo, dá passos de decisão. Mesmo que hoje seja profético, seja por fé. Pastor, eu estou dando esse passo, eu não sei como é que vai ser, mas eu estou dando, porque, irmãos, eu vim hoje dando esse passo de fé e Deus falando comigo sobre passos de decisão, passos de decisão, passos de decisão. E eu falei, Deus, eu vou dar o passo e o restante tu faz. Porque é assim que é com Deus. Sem fé é impossível o quê? Agradar a Deus. Vem aqui à frente. Nós vamos louvar. Entrega tudo aqui. Último domingo do mês. Último domingo do ano. E eu creio que esse ano foi desafiador. Pastora, e se eu não for aí à frente? Amém, querido. Glória a Deus. Você fica aí no seu lugar, mas decidindo o que você vai fazer. Né? Você que está na galeria também, pode chegar um pouquinho mais aqui no vidro. Mas decida dar esse passo de fé. Tem passos hoje que vai abrir portas aonde não há possibilidade de portas. E aí outras pessoas vão vivenciar esse poder, essa glória que você está vivenciando. Amém? Vamos louvar. Declara isso. Preciso do teu perdão. Preciso de ti. Quebranta meu coração. Como a cor. Anseia por águas, assim tenho sede. Como terra seca, assim é minha alma. Preciso de ti. Distante de ti, Senhor. Posso viver, não vale a pena existir. Escuta o teu clamor, mas que o ar que eu respiro, preciso de ti. Não obstante de ti, Senhor. Declara isso. Não posso. Escuta, Senhor, escuta o meu clamor, mais que o ar que eu respiro, preciso de ti. Vai declarando sobre a sua vida esse passo. Vai declarando, Senhor. Eu dou esse passo de decisão hoje para viver tudo que o Senhor tem para minha vida. Senhor, eu dou esse passo de decisão hoje para vivenciar tudo que o Senhor tem para minha vida. Se você ficou no seu lugar, feche seus olhos. Feche os seus olhos. Começa a declarar: eu dou esse passo. Eu dou esse passo. Aleluia. Eu dou esse passo, Senhor. Declara isso. Afasta as minhas transgressões. Preciso de ti. Nós precisamos. Distante de ti, se Senhor, Deus, não posso. Aleluia. Coloca a mão sobre o seu coração. Eu vou orar. E eu sei que também tem algumas pessoas que estão nos seus lugares e estão em casa agora, que dando esse passo coisas extraordinárias vão acontecer. Pastor, eu preciso realmente avançar. É muitos anos no mesmo lugar. Muitos anos vivenciando a mesma vida. Tendo o mesmo comportamento. Falando as mesmas coisas. Vivenciando a história que já foi passada de tantos anos. Mas eu não quero mais. Eu quero viver o novo que Deus tem para a minha vida. Eu quero viver o extraordinário que Deus tem para a minha vida. A grandiosidade que Deus tem para a minha vida. Senhor, nós entregamos nas Tuas mãos as nossas vidas. Ruth foi uma mulher de coragem. Uma mulher de coragem. Ela deu o passo. Mas tudo da vida de Ruth já estava organizado, como o nosso pastor falou hoje. Tudo na vida daquela mulher já estava planejado, como a nossa vida também já está planejada. A nossa vida já está, meu Senhor, escrito por Ti. Não é pelo homem, mas é por Ti. Então nós entregamos agora tudo nas Tuas mãos. E nós somos dependentes de Ti. Precisamos de Ti. Cada passo que nós vamos dar a partir de hoje, vá à nossa frente. Que ninguém dite essas regras. Não, não. Mas nós queremos obedecer a Tua palavra, a Tua voz, a voz que ecoa do céu. Então, em nome de Jesus, nós colocamos tudo nas Tuas mãos agora. E declaramos a Tua bondade. Nos dê coragem. Tem pessoas aqui nessa manhã que estão saindo daqui sem esse peso que você chegou. Para você avançar, precisa de coragem. E Deus está te dando essa coragem. Nós te agradecemos. Te engrandecemos o Teu santo nome. Passos de decisão. Cada passo, cada passo, cada passo, cada passo. Nós não estamos sozinhos. Rabada canta, rabalabás. Cada passo Tu vai estar conosco, nos sustentando. Aleluia. Fazendo algo novo. Aleluia. E alegrando o nosso coração. Obrigado, ó Deus, por essa palavra. Amém. Aplauda Jesus, que é lindo, poderoso. Pastor Guto.